35, tá? 3745. 251, 12835. Bom dia. Quatro sete no quatro, vê se mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro no 093, informe estabilizado. 0 no 3, 2500 pés, reportando estabilizado, tá? 4-7-1-4. Voo no 162, o tráfego percebe agora 5.5 milhas à sua frente, na altitude de 1.50 nós. Inicie a redução para aproximação, voo no 162. Está reduzindo o voo no 162. Para descer do azul, 2742. Azul 2742, desse mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro no 013. 4000, 2742. Guardião 01, sim, fala 15. No 162, completo final do procedimento RNAV, pista no zero, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1895, no 162. Azul 2742. Para siga, senhor. O 2742, voio Serra Vitor 367 para final do procedimento. Em nave, pista no zero. Confirmo se executa o procedimento. Confirmo, voando 367, 3742. Solo 455, solo 17, libere próxima direita, solo 12, no decimal 1. 2-1-1, 1-4-5. Passa o Serra Vitor 366, complexo final do procedimento RNAV, pista no zero, chama agora turre na frequência 118, decimal 95, em redução para aproximação. 3-1-8-9-5, TAM 4-7-1-4. Sim, estamos de repouso na 10, 1-1-6-2. Boa tarde, Torre Salvador, TAM 4714, estabilizado no RNAV da 10 com capa vista. TAM 4714, número 2 na aproximação, agora especialista. Vocês escutam o TAM 4714. Cidade Salvador, 9954. Muito boa tarde. A segunda palestra, Pistão Zero, pronto para colar. 9954, boa tarde, General, manter Pistão Zero. Isabela é manter Pistão Zero. 9954. 9954, corrijo, mantenha a fonte espera da Pistão Zero. Tem coisa para ver, aliás, a colar de imediato, se os dois acham. Negativo, mantenha a fonte espera. Mantenha a fonte espera. 9954. 9962, solo Zona 9, solo 2-1-1. 2-1-1-1-1-62. 347-1-4, polo autorizado, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 1-2-9. Silver Polo, Zona 1-0, Tango 47-1-4. Do 2742, desse mantenha 2500 fez, ajuste o altímetro no 0-3. Após servito 367, servito 366, passando o procedimento RNAV. Informe estabilizado. 2500, reporte estabilizado, 2742. TAN 3496, número 3 na aproximação, o tráfego precede um Alfa Tango 72. Reduza para 2009, voe o servito 368 para final do procedimento RNAV, pista no 0. Desse mantenha 4000 pés, ajuste 1013. Para 4000, voa Sierra Vitor 368, reduzindo a velocidade para 220. Então, 203 nós. Graças, inglês. Bom, 9954, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 109. Está decolagem pistão no zero, bom, 9954. Decolou 23, controle Salvador 208. 1208, muito obrigado. Controle, boa tarde, voo 9954, decolou 23. Voo 9954, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 9954. Tá, 3496, informa o tráfego, posição de 2 horas, 9 milhas. Rumo sudoeste, passando 3 mil pés em descida 2.500 pés. O Alfa Tango 72 com grau de speed de 1 ou 709. Gente, iniciou a redução, TAM 34, ONAME. Azul 2773, acione a identificação, voe a posição Mari para interceptar a chegada a Mari e completar a via. Informe do ponto de aldeceira. Boa Mari, Pfizer. Se está chegando, desce via, informará igual a descida no 2773. Iniciando o procedimento, está 34, ONU 6, reduzindo a velocidade. Firme em redução para aproximação, o TAM 34, ONU 6. Reduzindo, TAM 34, ONU 6. Estabilizado no RNAV da 10, Azul 2742. Azul 2742, completo o procedimento RNAV, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1895, 2742. Rodão, meu cordial, bom dia, Azul 2742, no RNAV da 10. Azul 2742, aposto de avistar na pista, QNH1013. O paciente avistou cruzando 2400, 2742. Paciente, pista livre, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-1-2, Azul 2742. Tem livre pouso, 2742. Azul 2773, desse mantém o nível 050. 3416, passando Ciave do 366. Técnico, pessoal, procedimento RNAV, chame agora a torre, 118, decimal 95. 1895, boa tarde, obrigado. Torres Salvador, muito boa tarde, está 34, no meio, na longa final. TAM 34, no meio, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso QNH 1013. Sente, TAM 34, no meio, bom. Azul 2742, solo aos 30. Olivrão 1219. Olivrão 121, décima 1, azul 2742. Um 34 no meia, pouso autorizado, vento 150 graus, 1-1, nós. Livre pouso, tá, 34 no meia, mas tá travado. Voo 9954, chama agora o centro Recife, na frequência 12545, alterna 2085. 45, 2085, bom dia. Então, 3606, sua indicação, desça e mantenha o livro de voo 180 inicialmente. Dívida traça, posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo 170. 180, então, 3606, controle voo azul 4485. 4485, a sua indicação. O filme, quantos minutos a mais irá iniciar a descida? Sim, mais 2 minutos. Fiz 606, foi a posição em Itap. Itap, mantendo 180. Assim, o tráfego está sendo superado em mais 3 minutos irá continuar a descida. Azul 4485, inicie descida para o 050. 050, 4485. Salvador, Antonella, pronto, organizado. É 6333, autorizada a linha de colapso, está 10, vento 160 graus, 109. Tudo 773, desce, mantenha 2500 pés, ajuste altímetro 903, Gol Servito 366, passado procedimento RNAVE, foco estabilizado. Apresente 366, 2500, RNAVE, trabalho estabilizado, 2773. Então 3606, desce, mantenha 4000 pés, ajuste altímetro 903. 9034, aumenta 3606. Doutor, Oxa 6633, decolado, espaço 202. Oxa 6333, decolou 36, controle 1208, bom voo. Uma boa tarde, 208. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, Oxa 6333, você falando nada, é o Leda Mota. Janeiro 6333, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 360 via saída da EL transição módulo. Gente, para o 360 via da EL, mostra. 773 estabilizado? Estabilizado na final, 2773. Complete sinal, chame turno, 118, decimal 95. 1895, 2773. Azul 4485, voe STAP. Voe STAP, 4485. Doutor Salvador, Azul 2773, boa tarde, 3 milhas ou 372. Azul 2773, reporte visual para a pista, que é nível 0-3. Camarada visual para a pista 2773. Avistou a 1900, o azul 2773. Gente, pouso autorizado, pistona 0, vento 1950 graus, 12 nós, azul 2773. Teve pouso 2773. Oxa 6333, poderia voar da presente mostra? 6333, voe a posição Leida. Presente, obrigado. São 3606, desse mantenha 2500 pés, ajuste altímetro no 0-3, voe o Serra Vida 366 para final do procedimento R nave, pista no 0 e forma estabilizada. Serra Vida 366 na proa, desce para 2500, 0-3, depois terá em rápido a 10, estabilizado. 3606. Azul 2783, São Luís 42, Olivra 1211. Olivra 1211, 2773. Para 250 pés, voo certo 366, está autorizado a RNAVE, ajuste no 013. Autorizado a RNAVE 2500, no 013, 44. Torre 118, decimal 95. Até daqui a pouco, senhor. Está precisando ainda. Boa tarde. Santa Sistan 3606, visual 10. Santa 3606, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 1-2-9. Libre pouso 10, 1-0, Santa 3606, pista seca? Pista seca. Boa tarde, mantém o ponto de espera, assina 6213. Tem ponto de espera, 6213, estabilizado, 4485. Azul 4485, torre 118, decimal 95. 2954. Salvador, boa, azul 4485, final do RNAV. Azul 4485, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH no 0 no 3. Aguardando, 4485. Oxané 6213. Quando autorizado a linha de imediato? Afirmou, 6213. Autorizado, alinhar e manter pistão 1-0, Oxana 6213. Ali mantém pistão 1-3, Oxana 3606, solo 46. Um de branco, solo 1, 2, 1, 1. Qualquer outra pergunta? 3606, tá liberado? Frequência 12111. 12111, repórter mais fácil da esquerda na aproximação final, 3606. Sim. Oceano 6213, autorizado decolagem, vento 150 graus, 119. Ali decola 50, Oceano 6213, 13. Voo 1396, acione de identificação, voa Itabe para interceptar a chegada a Mário Ajuste no 013. Mantém, 021. 396 após de SAP na volta do servidor 366. 050, nível 050, voo no 396. Azul 4485, autorizado, pouso pistão 1-0, vento 150 graus, 1-1-9. Repouso, pouso 485. 6213, decola 48, controle Salvador 1208. Controle 1208, uma boa tarde, 6213, na frente. Boa tarde, bombo. Controle Salvador, uma boa tarde, 6213, do Xané, passa 1600 da Israel, Leda. Xané 6213, contato radar decolagem após desvio, pede para autorizar direto Leda, super nível 360. Após 2000, direto Leda, e sobe 6, super nível 360. Xané 6213. Azul 5021, autorizado. A linha mantém pistão 1-0. A linha mantém 1-0. 0-2-1. Solo 50, Libra 1211. 1211, azul, pode repetir. Azul 5021, após alinhado, autorizado decolagem, vento 160 graus, 10. Alinhado, pedido decolagem, azul 0021. Azul 5021, decola 52, controle Salvador, na 208, bom voo. 208, bom trabalho. Azul 5021. Azul 5021, contato radar de decolagem, sobe via saída da EL para nível 340. Da EL 340, Azul. Controle de autoriza da EL da presente para o Azul. Azul 5021, autorizado da EL. Obrigado. Obrigado, 1396, desce para 2500 pés, voo CR 366, está autorizado a aeronave, ajuste no 013. Nossa, Hotel Kilo, acione identificação. Tem condições de uma posição estável para receber na chegada da Mari? E Hotel, nossa, Hotel Kilo, voa estável para receber na chegada da Mari, desce para nível 050, ajuste 10013. Hawaii, 154 a boca, espera 10, próximo. Boa tarde. Confirme, gol no 454? Afirmo. Gol no 454, autorizado a linha e decola pista 10, vento 160 graus, 129. A linha decola, 454 a boca. Salvador, vamos 2067, profissão da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, gol 2067. Mantenha o ponto de espera, gol 2067. Gol 2067, agora está autorizado, a linha de manter, pistão no... A linha mantém pistão no zero, gol 2067. No 454, decola o 00, controle Salvador 120. 208, boa tarde, gol no 454. Bom, bom. Obrigado. Bom, bom trabalho, obrigado. Controle, boa tarde, gol no 454. No 454, contato radar na decolagem, salve via saída da Arbo 1 para o 360. Via Arbo 1 para o 360, 454. Gol 2067, autorizado a decolagem, ventona 60 graus, 109. Decolagem, gol 2067. Muito obrigado. Salvador, muito boa tarde, com a nossa linha 4 milhas do Serra 2372. Continua a aproximação, reporte a pista na pista, gol 1396, QNH 1013. 1013 está avistando. Gente, agora só a pista livre agora. Quase com o seu quilo, confirme para o que está mantendo. 109, pulso autorizado. Imóvel, 7 da cola 02, controle 1208. 208, informa Gavião no segundo terço da pista. Na esquerda, acredito que tem algum animal morto. Sim, vamos comunicar em freio para verificar. Obrigado. Ah. Gol no 396, copiou a informação? Copiou, agradeço. está na pista ou está ao lado? Não, não, ele voou, acredito que tem algum animal morto que ele é de caça dele. Ele voou na nossa decolagem, durante a nossa rolagem. Passando isso, Kilo Zulu, mantém o corredor Veracruz, Oaxixe 10 no 3, confirma PLB. Está com 07 a bordo, 0162 acionado. Gente, Papatango, Kilo Zulu, 07 a bordo, reporte através de Paripe. Reportaremos, Kilo Zulu. Controle, gol 2067, cordial, boa tarde. Gol 2067. Contato radar de decolagem, sobe via saída da AEL para o nível 360. Via da AEL 360, autoriza da AEL na presente. Ponto 067, autorizado Leda. Certo, Leda, obrigado. Salvador, TAM 4015, aproxima-se do ponto de espera da 10, pronto. Mantenha a cozinha no ponto de espera, TAM 4715. Mantenha o ponto de espera, TAM 4715. Voo no 396, solo 06, Libra 1211. Correção Rosa, Hotel Kilo. 211. A viatura está aqui na pista, né? Um monte de pássaros, morreu. E está sobre a pista, confia? Não, não, sobre a linha lá. A linha da lateral, do lado direito, a viatura vem do lado errado. 7, estou precisando voar pro Bave. O Bave, obrigado, 2067. Bom, 1954, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. 4715 ali, mantém pistão no zero. TAM 4715, livre de alhar e mantém no zero. Bom, 255, corte 1, identificação da SV, chegada bom, para nível 050, ajuste no 0136. Chegada bom, até o 050, 093, pelo 235. São 4715, autorizado a decolagem, vento 170 graus, 109. Ajuste no 093, é forte, estabilizado. 2000, retorçará, final, ND2 Zulu. Voltei para o controle. Puxando a 6320, boa tarde. Puxando a 6320, boa tarde, aciona a voa Mari para interceptar a chegada Mari, com ajuste 10013, desce para nível 060. 060, chegada Mari. Para ingresso para Interlagos, o Quilo Zulu. E Quilo Zulu, reporte CEASA ou visual com campo? É, tá visual, vai passar no CEASA. Quilo Zulu. Gente, isso, Quilo Zulu. O 2067, chame Centro Recife, com 1251, alterna 1-2-8-3-5. 1-2-8-3-5, bom serviço. Decola 09, controle Salvador, 1208, bom. Obrigado. Bom domingo. Rão 4715, contato radar na decolagem, sobe via Arbo 1 para nível 360. Arbo 1, 360. Faz curva, pode voar nessa? Rão 4715, após 4 mil pés, autorizado alerta. 4 mil alerta, obrigado. Boa tarde, voo no 867, próximo a ponte 0 da 10, pronto. O 1867, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Alinha e mantém na 1-0, gol no 867. Quilo Zulu, torre 1-1-8, decimal 9. Prato. Salvador, é o Papatango Yankee, Romeu Bravo. Papatango Yankee, Romeu Bravo, prossiga. O Yankee já decolou de... O Zulu Arendete está com proa de César, né, sobre a Bianchi. Vai manter 300 pés na linha do litoral, um redor-corte, com 3 a bordo, o corte 0127 e Yankee no Bravo. Está passando em Yankee no meu Bravo, com quem é o PLB? PLB 03, senhor. O meu Bravo, mantém a linha do litoral 510, ajuste no 013, aposte 2-0 milhas de Salvador. Vai chamar 2-0 milhas fora, o Yankee no Bravo. CS, Quilo Zulu. Gol 1867, autorizado a decolagem, vento 170 graus, 119. Viva a decolagem na 10, gol 1867. O 10 para 4 mil pés. Para 4 mil pés, pelo 255. Xandé Mel no 41, acione identificação. O voador, que parece que está chegando a bom, desce para o nível 080, ajuste no 013. 080, Xandé Mel no 41, negativo, mantém a prefeita da chegada. Vamos para o número 4 na aproximação. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 decola 113, controle Salvador 1208, bom. 208, obrigado. Não, 5, adicione identificação da SV chegada a MAN para nível 070. Ficou, identificada a MAN para 070. Patrulha, o Gol 1867 decolou a sua escuta. Gol 1867 aguarda. Na curtinha. O Esquilo Zulu, pouso autorizado pista 17, ventou no 70 graus, 129. Livre no 7, Esquilo Zulu. Passo radar na decolagem, sobe via Abo Ono para nível 380. 380. Papatão Gosco, hotel Kilo. Final NDB Zulu. Gente, confirme pouso na 10, Gosco, hotel Kilo. Se possível, circula para 17. Reporte para o cancelamento das regras de instrumentos, Oscar